É tio, é sinistro, bang e as fita. É cena de novela, onde maquia a vida. É casa desabando com a chuva de um dia. O mês inteiro dou pro tio, pra tia. Aqui tem craque, mas não no futebol. É treta que se vê em plena luz do sol. Os cara nem respeita, é fogo no pavio. Faz na cara dura, hoje a rua tá barril. Isso no Brasil, Bahia, Nordeste. Cenas de terror que na rua acontece. Vai, vai. Os pés de black que passa ostentando. Diz que é da rua, diz que é malandro. Se liga, ai mano, não acredita, faz o teste. O barato é louco, de leste a oeste. Não estou aumentando, só falando o que vejo. Na rua tem os corre, mas também tem sofrimento. Não adianta falar, tem que fazer a missão. E não deixar pra trás, tudo corre. Então, com os mano sinistro, Prost, Flea, Chapa. A rua para nós não é varanda, é só rajada. A rua não é varanda, tio, a rua é só rajada, tio. Só rajada, é só rajada, é só rajada, é só rajada. A rua não é varanda, tio, a rua é só rajada, tio. Só rajada, é só rajada, é só rajada, é só rajada. A rua não é varanda, tio, a rua é só rajada, tio. Só rajada, é só rajada, só rajada, só rajada. A rua não é varanda, tio, a rua é só rajada, tio. Só rajada, é só rajada, é só rajada, só rajada. A rua é sinistra, nego, não dá bobeira. Nas madrugas maquinado, não tem brincadeira. O tiro é de lei, que é pra ficar colado. Rola vários clientes durante a noite, tá ligado? Os boy que chega na fissura, estica um 12, só gosta da pura. Chega o saci com vários materiais, vem com computador, celular de 4 chip ou até móvel. O movimento é grande quando tem reggae na favela. Vem o estadioso querendo dali dela. Se chegar a gente até faz negócio, se não tiver quantia eu ligo para o sócio. O movimento é grande, a firma tá andando. Se continuar assim, compro uma moto para o ano. Tem até uns cara que pega no crédito, vem e pega 5 pra bater naquele débito. Começa num dia só, acaba no outro. Cê sente o drama só de olhar no olho. Vários raios que rolaram durante a madrugada, tudo no veneno, rapaziada noiada. Tem que rezar pra não rolar pinote. Se eu tô no veneno, é melhor nem tentar sorte. Prefiro ficar de quebra só no bolo. Um verdinho do bom, muito saboroso. Vira muita treta se os homens embaça. A rua para nós não é varanda, é só rajada. A rua não é varanda, tio, a rua é só rajada, tio. Só rajada, é só rajada, é só rajada, é só rajada. A rua não é varanda, tio, a rua é só rajada, tio. Só rajada, é só rajada, é só rajada, é só rajada. A rua não é varanda, tio, a rua é só rajada, tio. Só rajada, é só rajada, é só rajada, é só rajada. A rua não é varanda, tio, a rua é só rajada, tio. Só rajada, é só rajada, é só rajada, é só rajada.